we promised you a great man. WrestleMania is running west. My God, what? Seja bem-vindo ao podcast da WWE Brasil, eu sou Marcos Amaral. Eu sou Igor Lopes. Eu sou o Matheus Ornella. E quero pedir primeiramente desculpas por essa semana que a gente ficou aí fora sem o podcast, mas a gente usou essa semana toda para se reformular e trazer para vocês um pouco mais sobre as notícias do mundo do wrestling lá nos Estados Unidos e também por aqui no Brasil, né? Vamos ler aqui antes da gente começar o e-mail aqui do Eduardo Robaza. Ele que mandou e-mail pra gente. Se você quiser mandar o seu e-mail também, é só escrever para podcast@wwebrasil.com ou também você pode deixar um recado de voz através do Google Talk. É só adicionar aí o usuário wwebrasil.com, beleza? Não precisa esperar a gente autorizar, não. Adiciona, já vai lá na lista e manda o recado que já chega pra gente, beleza? Bom, o Eduardo mandou o seguinte recado aqui pra gente. Muito massa o podcast, tinha que ter isso pra galera que tá começando a virar fã da WWE, ficar mais ligadas nos shows aí, nas fields, nos pay-per-views. Bom, só acho que vocês poderiam falar também da ECW e das notícias da semana. Parabéns, o podcast tá show de bola, abraço. Beleza, Eduardo, abraço pra você. E, a partir de agora, podcast de cara nova, vai ter tudo isso daí que você queria. Nós temos a revisão mais rápida do Oeste. É, bicho, é, você vê, o pessoal já começou a falar, não, vocês têm que falar, opa, então vamos lá, né? Vamos direto pras notícias, então. E, meu, começando com essa semana aí, o que a gente teve, eu queria ir direto pras notícias, até porque o programa aí no SBT foi meio curto, né? É, enfim, eu achei que eles deram menos espaço pra luta e mais espaço pra segmentos que são legais, mas que, enfim, a gente tem algumas desvantagens de fazer isso, principalmente aqui no Brasil, que não tem nem legenda, nem dublagem, né? Ficou meio estranho, sabe? Porque, assim, o Raw, ele tinha no padrão... O padrão geralmente que a gente tinha aqui nas semanas era, se não me engano, 5 lutas do Raw e 4 do SmackDown. Ou era o contrário, 4 do Raw e 5 do SmackDown, até porque as lutas do Raw têm costume de serem um pouco maiores. E nessa semana, o que surpreendeu foi que a gente teve 3 lutas no Raw. A primeira foi a classificatória para o Money in the Bank, foi Jeff Hardy contra Snitsky. Tivemos a segunda, que foi um segmento ali da Maria e aquela história dela de posar na Playboy, ela contra a Beth Phoenix. E o terceiro foi John Cena contra Randy Orton, né, com o Triple H como juiz especialmente convidado. É, e até foi meio assim que estranho o fato de cortarem uma luta que eles já tinham feito expectativas, que seria a Vince McMahon versus Hornswoggle na cela, né, e colocaram uma luta de mulheres, que até então só havia sido apresentado no programa de estreia, e agora eles colocaram assim, uma luta por causa de uma briga que nem ninguém sabe o que está se passando e confunde toda a cabeça dos fãs. A segunda luta, por exemplo, Maria contra Beth Phoenix. Meu, aqui no Brasil não está rolando nada sobre ela sair na Playboy, entendeu? Que é o que motivou essa luta. Para quem não está ligado o porquê dessa luta, estava rolando já um tempo aí na WWE a história de que ela iria posar pra Playboy, mas só que o Santino Marella era contra. Então ele armou essa luta: se ela ganhasse da Beth Phoenix, ela poderia posar. Ela ganhou e já era, né? Essa história não tem nada a ver. Eu acho que, por mais chato que seja dar um enfoque no anão, devia ter passado o massacre que aconteceu, que o JBL massacrou o Hornswoggle, até porque isso vai dar um ponto final para a história. E daqui a pouco ninguém mais vai ver o Duende e vão estranhar. Deixa eu só comentar aqui. Eu acho que foi um trabalho ingrato para quem selecionou essas lutas dessa semana. Porque a gente teve, além dessas lutas que foram exibidas no SBT, a gente teve Paul Burchill versus Super Crazy, que, embora sejam dois grandes lutadores, não foi uma luta nada demais, na minha opinião. A gente teve a Hell in the Cell. A gente teve a luta na Steel Cage do anão, que também foi fraca, embora eu concorde com o Marcos que seria melhor para o público que está acompanhando um pouco mais dessa história do que a Maria, que não tá, ninguém tá pegando isso. E você teve uma luta do Mr. Kennedy contra o Val Venis, também classificatória para o Money in the Bank, que foi também muito fraca. Aliás, as classificatórias para o Money in the Bank são muito fracas. Bom, então essas lutas do Raw, essas três, né, que a última não é necessário comentários, é mais um segmento de John Cena e Randy Orton. E aí a gente vai pro SmackDown, que a gente teve quatro lutas também curtas, e eu não sei se vocês repararam, Matheus e Igor, mas é a segunda semana em que o programa da WWE tá começando às 4h10 e tá terminando às 5h50. O começo é explicável por causa da Adriane Galisteu, que entra, se eu não me engano, ao vivo. Então, eles devem ter dado uma tolerância aí pra ajustar isso, entendeu? Eu acredito que seja isso. Às vezes até a edição que tá sendo feita pela WWE, desculpe, tá vindo um pouco abaixo do que foi, não sei, feito no contrato, e por causa disso o programa tá sendo, digamos, reduzido, porque não tá tendo conteúdo para eles passarem o horário completo. Eles colocam aquelas apresentações dos lutadores, colocam um monte de comerciais um atrás do outro e fica essa bobeira. Eles cortam as lutas do nada, atrapalha até o fã que quer curtir a luta. Realmente a transmissão tá meio estranha. É aquilo, eu não vou culpar o SBT, porque é aquilo, a edição é mandada pela WWE. Então, mas isso já está rendendo 20 minutos a menos de programa, o que seria uma luta de um tempo considerável, tipo Jeff Hardy e Shawn Michaels, ou duas lutas comuns, aí daria um tempo muito bom. Bom, a gente teve no SmackDown luta classificatória para Money in the Bank também, Shelton Benjamin contra Jimmy Wang Yang, tivemos Batista contra MVP, Kane versus Great Khali, e o Rey Mysterio contra o Chavo Guerreiro, que é o que a gente vai falar daqui a pouco, o Rey Mysterio e sua lesão, que está tirando ele do WrestleMania 24. Bom, mas vamos para as notícias então. Olha, eu queria começar comentando sobre a volta do Big Show. O Big Show, ele tinha 500 libras na época que ele estava lutando na WWE. Isso daí dá mais ou menos uns 225 quilos. Ele retornou com 399 libras, 180 quilos, perdeu 101 libras. Cara, ele tá em muito melhor forma, já se envolveu num segmento inicial aí, e eu tô com a sincera expectativa de que não só ele vai retornar, mas como também o Shane McMahon. E detalhe assim que, por mais que ele tenha perdido todos esses quilos, muita gente deve imaginar, nossa, ele acabou emagrecendo, perdeu massa, perdeu força. Não, o Big Show continua o monstro que ele era, ele tá muito forte, tá em ótimo condicionamento físico e ele tá bem. Eu acho que ele vai dar grande polêmica nesse retorno dele. Eu, pessoalmente, eu gosto muito do Big Show. Eu achava, enfim, eu peguei mais o final aqui da época dele na WWE. Eu acho que ele fazia um time com o Kane que era muito bom, enfim, foi uma das grandes atrações na época da disputa entre Raw e SmackDown. É um grande lutador, além de ser um lutador grande, ele é um cara com habilidade, é um cara com golpes de impacto muito forte, de uma presença de ringue extraordinária. Enfim, isso foi uma grata surpresa assim para qualquer fã de luta livre da WWE. É, até porque os rumores que estavam rolando na época, antes do retorno dele, seriam de que ele retornaria em algum momento após o No Way Out. Aí estavam dando já algumas semanas, um mês ou até dois meses. E para surpresa de todo mundo, ele retornou justamente no No Way Out e logo em seguida já foi pro SmackDown, né? E retornou em grande estilo, apanhando de verdade, que deu para perceber que o que aconteceu ali dentro, por mais que tenha sido uma marcação, acabou pegando golpes de verdade, ferindo, que isso é uma grande polêmica entre os fãs, se luta livre é de verdade ou não é. Realmente deu para ver que o cara se machucou, o cara saiu, tava todo roxo. E assim, foi uma volta surpreendente, e pro cara estar numa condição de ser praticamente nocauteado por um boxeador profissional, levantar, sair correndo um monstro daquele jeito, o Big Show voltou pra detonar. É o que o WWE tava precisando, principalmente no SmackDown. É, então, e tanto que se o pessoal der uma conferida lá no site da WWE, ou até mesmo no site da WWE Brasil, a foto do Big Show no perfil mostra ele com o nariz quebrado. O nariz dele tá bem inchado ali, tem uns curativos ali, né? Sem contar que, assim, por mais que pareça, tipo, as pessoas pensem, ah, quebrou o nariz, grande coisa. Eu já machuquei feio o nariz, não cheguei a quebrar, desculpe. E, assim, pancada no nariz, esnorteia o cara inteirinho, o cara fica bem machucado, fica bem leso, digamos assim, atrapalha bastante. E pro cara voltar e tá fazendo essas coisas com o nariz quebrado, realmente ele não tá normal, não. Eu tive a oportunidade de receber um belíssimo soco no nariz durante um dos treinos, que, enfim, jogou literalmente na lona, assim. Eu fui, precisei de alguns segundinhos ainda pra entender o que tava acontecendo, reagir mais por impulso, assim. Não chegou a quebrar nem nada, mas isso já dá noção do que é. É complicado, qualquer um que faça qualquer tipo de esporte de contato sabe disso. E, enfim, há uma crítica sobre essa participação do boxeador, do Floyd Mayflower, se eu não me engano, né? E dessa coisa de não lutadores, enfim, participarem, da falta de treinamento e tudo mais, que eu acho que, enfim, é uma questão relevante realmente, assim, alguns fãs levantam isso, entendeu? Por causa justamente dessas coisas. Não, e justamente sobre esse negócio de um boxeador estar participando desse segmento, e até isso rendeu uma luta entre o Floyd Mayweather, que, se a gente não falou ainda o nome do boxeador, estamos falando agora, contra o Big Show lá no WrestleMania, que eu presumo que vai ser uma luta de boxe, né? Até porque o Big Show já participou de uma luta de sumô contra o Akebono, né? E perdeu. Cara, falando sobre esse lance de modalidades diferentes, tá rolando um rumor até na internet. Eu preferi não postar no site da WWE Brasil, porque é um rumor ainda, não é nada comprovado, mas está rolando aí a história de que provavelmente Shane McMahon, o filho do presidente da WWE, Vince McMahon, esteja interessado aí numa federação de Mixed Martial Arts, cara, MMA. E quem sabe isso daí pode não ser possível, né? Eu prefiro, até porque no caso a WWE comece a agregar, digamos assim, lutadores de outras modalidades que estejam a fim de realmente mostrar o que eles querem, pode estar sendo até integrado, no caso, nesse show. Porque eu particularmente não gosto de ver estar ali no show, espetáculo de luta livre, e chega um boxeador, um lutador de MMA, ou até um certo engraçadinho como o Kurt Angle, que realmente perdeu muito do meu respeito. Que era um cara que era campeão de luta olímpica, e isso não era motivo para ele ficar se gabando na WWE, querendo sobressair sobre os outros. Mas, enfim, isso é outro caso. Só que, assim, eu acho que seria interessante por causa de agregar novos talentos, tanto os bons de MMA que sabem encenar e fazer uma participação na luta livre, como os da luta livre que sabem bater de verdade e mostrar serviço para participar do MMA. Eu, pessoalmente, eu não gosto dessa ideia da entrada desse tipo de lutadores. A gente já teve isso antes. O Ken Shamrock, ele era lutador de na época ainda vale tudo, né? E participou da WWF ainda, se não me engano. Mas eu acho, eu pessoalmente não sou muito a favor desse tipo de intercâmbio, vamos dizer assim. Eu acho que a gente faz um esporte, enfim, faz a luta livre, wrestling, é um esporte em que, enfim, ele é um treinamento muito específico, que exige muito cuidado, muita atenção e muita habilidade. Entendeu? O que muitas vezes não é valorizado, principalmente por lutadores de outras modalidades, entendeu? E que acabam entrando e acontecendo como aconteceu, por exemplo, do Big Show ter o nariz quebrado, sabe? Entendeu? Eu acho que é um tanto quanto perigoso, porque eu não sei se essas novas contratações, essas novas aquisições, captam a filosofia do esporte, entende? Não, eu sei, ó, esses comentários são até bem valiosos, porque é uma discussão que vem se prolongando há muito tempo, dessa mistura entre MMA e a luta livre, até porque existe, vamos dizer assim, tem uma rinha entre os praticantes dessas duas modalidades. Mas o que eu estava dizendo mesmo, não é que o Shane queira integrar lutadores de MMA na WWE. Até porque estava rolando um tempo atrás um rumor de que ele queria um lutador brasileiro de jiu-jitsu lá. E depois, lógico, esse rumor foi desmentido quando entrou o Cafu, que é um lutador de luta livre mesmo, né? O que o Shane está querendo fazer, na verdade, é montar uma federação de MMA. Ou seja, ele tomaria, continuaria lá com os negócios dele na WWE, só que ele estaria também montando uma federação dele de MMA. Não, sim, eu não digo nem no caso de intercâmbio direto com storylines e coisas do tipo. Eu falo assim, uma participação de alguém que saiba de uma arte marcial participar na WWE como wrestler, não como o lutador disso ou o lutador daquilo, e um wrestler da WWE ir para o MMA e lutar o que ele sabe, sem comentários, sem storyline, sem toda essa frescura. E só dois pontos a ressaltar: o Cafu, ele é lutador de jiu-jitsu e de capoeira, e eu vi recentemente tinha alguns boatos e matérias e até alguma certa confirmação por parte de alguns membros que o Ken Shamrock, ele na realidade ele começou treinando o wrestling, o pro wrestling, né, no caso a encenação, entre aspas, e posteriormente ele passou a treinar o Vale Tudo. Por isso que quando ele chegou na WWE ele sabia fazer o show, sabia dar a parte boa dele pro show, porque ele já treinado aquilo. Ah, tá certo, né? Então agora entendi. É, justamente esse lance daí. Eu não tava sabendo esse lance do Cafu, então acabei de cometer uma gafe, né? Como vocês puderam reparar. Mas eu acho assim, há possibilidade, na opinião de vocês, de já que o Cafu, sendo um lutador de jiu-jitsu, um lutador de capoeira, ele tenha a possibilidade de entrar como lutador, usando mais essas habilidades, ou vocês acham que ele vai entrar mesmo como um wrestler, um praticante da luta livre mesmo? Porque até porque na Argentina a gente tem um lutador brasileiro lá, num programa da Telefé, o 100% Lucha, que é um programa que está concorrendo ali pau a pau em audiência com a WWE, um lutador brasileiro chamado Dorival, que é capoeirista. O jeito dele de luta é mesmo a capoeira. Então vocês acham que tem essa chance disso acontecer na WWE? Olha, eu sinceramente, o caso do Cafu, eu acho um caso complicado de se comentar. Por quê? Ele é um lutador, ao meu ver, por algumas lutas que eu assisti dele, é um estilo chato. Ele é um lutador, digamos, um maga latino. Ele usa uma roupa estranha, não tem uma personalidade definida. Uma hora ele berra, uma hora ele briga, uma hora ele só olha feio. E eu acho que se usar a capoeira ou o jiu-jitsu no personagem vai ficar chato, porque eu não sei, eu não gosto particularmente de submission, e a capoeira, por mais que seja uma arte muito boa, ele pode estar usando os golpes da capoeira e o estilo da capoeira, no caso, para fazer um personagem mais voador, mais striker, né, no caso batedor, mas literalmente um capoeirista. Eu não gostaria, e eu também acho que a WWE não vai integrar tão cedo, sendo até devido aos baixos, a baixa audiência que eles estão aqui, que com certeza eles já estão sendo notificados. Bom, eu acho que esses elementos podem adicionar, mas, enfim, wrestling, esse tipo de integração com outros movimentos de artes marciais é interessante para dar cor, mas wrestling tem que ser lutado como wrestling, na minha opinião, assim. A gente pode ter kicks, a gente pode ter chutes, enfim, né, movimentos de submission interessantes e tal, mas eu acho que puxar muito para esse lado perde um pouco do que é a luta livre, sabe? Eu também acho isso. Eu acho assim que a partir do momento que o Cafu entrar na equipe mesmo, está começando a participar dos programas, seja o Raw, o SmackDown, eu acho que com certeza ele vai entrar ou no Raw ou no SmackDown, porque até ele, pela preparação maior que ele está tendo, ele não vai para a ECW, porque não é desmerecendo ninguém da ECW, até porque a gente tem nomes muito bons lá, mas lutadores novos que estão indo para lá já são preparados previamente, entendeu? Não ficam muito tempo nos territórios de desenvolvimento, segundo a minha opinião, claro. Então eu acho que isso vai ajudar muito, principalmente na audiência aqui, na audiência não só no Brasil, mas eu digo na América Latina, porque a gente vai ter literalmente um representante latino, porque até aí a gente tem o Rey Mysterio, mas o Rey Mysterio, ele é um mexicano-americano, ele nasceu nos Estados Unidos, por mais que ele tenha uma família latina, ele não é 100% latino, né? Resumindo, eu prefiro assistir MLL, que é todo mundo latino e fazem estilos muito legais. Não, não é, cara, mas é legal você ver um lutador latino na WWE, entendeu? Por mais que o resto da América Latina não ache que o Brasil é um país latino, mas é bacana você ter essa representação assim, uma coisa, né? Até porque o WWE é o World Wrestling Entertainment, então tem que fazer valer essa palavra World aí, né? Já tivemos tantos lutadores japoneses, tantos lutadores ingleses que estão aí até hoje, Paul Burchell é o mais novo deles, já uns lutadores de muitos lugares, então tá na hora de um lutador brasileiro, né? Ô Marcos, mas só assim, um detalhe assim, tudo bem, precisamos de um representante latino, só que, pô, México é América Latina, México tem excelentes lutadores, você acha que o México e os outros países da América Latina, com lutadores excepcionais como os lutadores do México, vão ficar felizes vendo um brasileiro desconhecido, que ninguém nunca nem ouviu falar, não passa pela cabeça de ninguém que ele exista, fazendo um estilo o MAGA da vida, que provavelmente vai ser o que ele vai fazer lá dentro? Não é, cara, é que é o seguinte, a América Latina, não que o que eu vá dizer seja considerado como bairrismo, mas aqui, a maioria aqui dos países latinos daqui da América do Sul não conseguem aceitar de muito bom grado o México como América Latina, porque o México tá lá, na fronteira dos Estados Unidos, entendeu? Lá na América Central. Então o pessoal aqui na América do Sul gostaria de ver um lutador que fosse um argentino, ou se não, o que a gente já teve, o Gento Gonzalez, né? Ou um brasileiro, ou sei lá, um chileno, tal, algum desses países mais aqui na região, vamos dizer assim, dos Pampas, né? Que é essa parte mais de baixo aqui, que a gente nunca teve assim, não em grande número, né? Eu só tô conseguindo me recordar agora do Gente Gonzalez, tá certo que devem ter tido alguns aí na época mais antiga, mas eu não era nascido, né? Giant Silva, que é exemplo maior literalmente do que o Giant Silva, pô. Ele foi pra lá e acho que ninguém nem gosta nem de recordar da passagem dele lá. Não, ó. Maior e pior, né? É verdade. Ele fez um trio chamado The Oddities, né? Os Estranhos seria o Oddities aí seria no quesito ódio, a palavra ódio é por probabilidade, mas nesse modo empregado seria mais ou menos os estranhos, a estranheza, alguma coisa desse tipo. Bicho, cara, eu não vi uma luta do Giant Silva na WWE. Eu não acho uma luta do Giant Silva na WWE. Eu procuro, mas não consigo achar. Até hoje a única luta que eu vi dele de wrestling foi ele contra o na época o Giant Singh, que é o Great Khali, né? E olha, bicho, que lutinha, bicho, dois gigantes no ringue. Os caras é lerdo, hein? Seguinte, deixa eu falar uma coisa aqui. A gente tá falando, a gente teve essa passagem do Giant Silva, mas a verdade é que a gente tem uma tradição de wrestling tão forte, enfim, quanto a gente tem uma tradição equiparável, lógico, em suas proporções ao México, aos Estados Unidos, às escolas europeias, às japonesas. A gente tem um wrestling muito característico, vou exagerar um pouco, mas a gente tem que ter gente representando a nossa escola de wrestling lá também. Eu acho que é interessante. A gente tem coisa para mostrar lá. A gente não pode estar fazendo essa, digamos, colocação de escola brasileira, uma vez que o Cafu foi treinado pelo Bryan Danielson. Não, mas eu não tô falando especificamente nessa questão. Eu tô dizendo, tipo, vocês levantaram a questão aí. Ah, mas será? Mas a gente já tem tantos lutadores no México. Mas os lutadores mexicanos são uma coisa. Nossos lutadores são outras. É um outro estilo, é uma outra coisa. A gente, sim, deveria ter uma representante lá. Não tô falando que o Cafu seria o caso, não. Mas eu acho que a gente tem que aí podia dar uma olhadinha aqui pro Brasil, pra nossa tradição e pensar em alguma coisa aqui. A gente tem wrestlers talentosos aqui para, entendeu, fazer uma participação bastante eficiente lá lá fora, entendeu? Na minha opinião, é claro. Bom, a gente meio que se prolongou aí nesse assunto do Cafu. Vamos dar um prosseguimento até porque a gente tá em certo ponto aí dando um pouco de tiro pro alto, porque aquilo, o Cafu tá ainda no território de desenvolvimento e tal, a gente pode acabar tendo uma surpresa, como o Igor fala, a gente pode cuspir pra cima e cair na testa, né? Então, a gente tava falando agora há pouco sobre México, e uma coisa que aconteceu aí esses dias foi relacionada a um lutador, um ex-lutador da WWE que estava vivendo no México, o Sam Waltman. Para quem não conhece pelo nome, ele foi o 123 Kid na época da WWF, quando passou em 95 na Manchete. E depois, na Atitude Era, ele estava lutando com o nome X-Pac, né? X-Pac, né? Melhor dizendo. Ele está agora numa clínica de reabilitação paga pela WWE, uma clínica de reabilitação para alcoólatras, né? E segundo os rumores aí que se confirmaram nessa semana, ele teria realmente tentado suicídio antes de ir para essa clínica de reabilitação. Só esclarecendo que, assim, a WWE tem, dentro dos termos e políticas dela, ela paga clínica de reabilitação para lutadores e ex-lutadores que já atuaram, passaram, tiveram alguma significância na WWE. Temos outros lutadores também, não me recordo, acho que o Matheus tem um pouco mais a falar sobre isso, mas, assim, tem que deixar esclarecido isso para não pensar que foi um caso espetacular, a WWE foi cuidar do X-Pac porque ele quase se matou. Não, a WWE ela paga para todos os seus ex-atletas, que é uma coisa que eu vejo com muito respeito da WWE para quem já fez alguma coisa por eles. Bom, realmente, a gente já teve vários casos, enfim, a gente perdeu grandes lutadores com relação à dependência de drogas, né? Eu levantei aqui rapidamente alguns nomes. A gente teve, enfim, um dos mais recentes foi o Chris Benoit, que, enfim, parece que o uso de substâncias causou problemas neurológicos graves nele, que acabou fazendo com que ele matasse a mulher e o filho e se suicidasse logo em seguida. A gente teve o Ed Guerreiro, que morreu de ataque cardíaco, também é suspeita de uso de muitos anabolizantes. A gente tem Lex Luger, tem o British Bulldog, enfim, também esses dois foram lutadores que apareceram bastante aqui na época em que a WWF era transmitida pela Rede Manchete. E a gente tem, enfim, vários. O Kurt Hennig também também foi. Tem vários casos de gente que foram encontrados mortos. Eu vou me corrigir aqui, o Kurt Hennig não, perdão. Mas enfim, a gente tem vários casos de wrestlers que foram encontrados mortos ou por ataque cardíaco, cuja a causa do uso de drogas é algo bastante evidente, sem falar nos que estão em reabilitação, né? Só para dar uma esclarecida aí antes que o pessoal comece a pensar tal, o Lex Luger foi mencionado aí pelo Matheus, mas o Lex Luger não faleceu. O Lex Luger teve sérios problemas aí com bebida, com drogas e chegou a ser preso até. Tem na internet aí, tem sites que reúnem fotos, né, de lutadores que foram presos no wrestlingonwrong.com. Até eu vou colocar o link aí na página do podcast para o pessoal acessar depois. E o Lex Luger foi preso já por causa disso daí. Tivemos até o Big Show, que já foi preso por escândalos e tal, mas esses, segundo o que dizem, não relacionados a drogas ou ao consumo de alguma substância ilícita. A WWE foi começando a implementar um sistema mais duro anti-drogas, anti-substâncias aí, e essas substâncias, pelo que dizem alguns rumores, tiraram o RVD, né, o Rob Van Dam, da companhia. Segundo outras fontes, ele saiu porque quis, mas hoje não voltaria, justamente por ele ser um assumido consumidor de maconha, né? É o que eu ia comentar agora quanto a recente, assim, alguns anos atrás, um ou dois anos, se eu não me engano, prisão de Rob Van Dam e Sabu, porque foram pegos com drogas. Isso é legal a gente estar comentando, porque, assim, infelizmente alguns lutadores acabam se rendendo a isso. Não que seja exemplo, nunca que isso vai ser exemplo, mas cada um com a sua vida. E eles foram presos recentemente, e inclusive quem é fã do Jeff Hardy, ele também já teve problemas com a WWE e ficou ausente por 2 anos, ficou fora da WWE por causa de uso de drogas. Vem cá, É, o Lex Luger não morreu? Não, o Lex Luger tá vivo, cara. Pô, eu fui enganado por quase 4 anos, cara. Eu estou decepcionadíssimo. Você pensou que o Lex Luger tinha morrido, cara? Mas falaram que ele morreu de droga pra você? Me falaram que ele tinha morrido de ataque cardíaco, cara. Tipo, entendeu? Fui enganado. Eu estou chocado. Não, o Lex Luger tá vivo e positivo e operante ainda, né? Ele às vezes ainda faz algumas apresentações, ainda são poucas, mas ele ainda às vezes se apresenta em federações independentes e tal. É caso meio raro, mas ele ainda tá às vezes na ativa. Estou completamente chocado. Você devia estar feliz, cara. Pô, Lex Luger, por mais que, vamos colocar que o lutador se mete num vício aí, ele tem, não é por isso que a gente tem que desejar a morte, né? Não que você tenha desejado, mas fica frio aí. Bom, tirando um pouco esse assunto agora mórbido, assim, mais de lado e tal, porque, sei lá, acho que esse assunto fica meio, é uma coisa meio séria, tá uma coisa meio pra baixo, e eu acho que isso não é, por mais que seja informar, não é tanto o intuito jogar tão assim o astral lá embaixo. Vamos passar para outras informações aqui que rolaram também nessa semana. Bom, uma das coisas bacanas que aconteceu aí essa semana foi a contratação do Colin Delaney, pra quem tá acompanhando a ECW pela internet. É aquele cara que entra, apanha, tá todo enfaixado, tá todo fudido, entendeu? Ele foi finalmente contratado pela WWE. É, ele é um lutador de uma federação lá de fora chamada Chikara, que investe muito no humor, na brincadeira com super-heróis e, enfim, nessas nicks mais, em personagens, né, mais divertidos, assim. Parece que é um lutador competente, eu não vi ainda nada dele. E, enfim, tomara, eu acho que tem um potencial se eles continuarem trabalhando com essa questão do Tommy Dreamer, mas, enfim, já está começando a cansar a questão dele tomar só surra, só surra, só surra. A reação dele já começar rápido. Uma coisa a destacar, só a nível de curiosidade, o Colin Delaney, ele tem, se não me engano, 10 quilos a mais ou 10 libras a mais do que o Rei Mysterio, viu? É, o que eu ia comentar, ele é um lutador, por mais que na ECW ele acabou sumindo um pouco, ele é um cara alto, ele é bem magrelo, mas ele é alto, e ele faz coisas que impressionam bastante. Eu assisti algumas lutas dele da Chikara, e o cara é bom, o cara, ele impressiona bem no ringue. Se a WWE deixar ele mostrar o que ele sabe, vai impressionar muita gente. Eu vou esperar pra ver. Eu ainda não conheço o Zadon, mas espero que eles façam uma coisa legal. Tô aguardando boas coisas aí. É, eu acho que uma hora ele vai sair desse lance de apanhar toda hora, entendeu? E com a ajuda do Tommy Dreamer vai se revelar um bom lutador, né? Bom, outra coisa que a gente teve, falando agora há pouco de Rei Mysterio, né? Que o Colin Delaney é umas 10 libras mais gordinho do que o Mysterio. O Mysterio tá fora do WrestleMania 24, Igor, e agora, hein? Graças a Deus. Que? Como assim, graças a Deus? Rei Mysterio não é World Heavyweight Champion. Rei Mysterio que se dá o respeito, é Rei Mysterio Cruiser, é Rei Mysterio magro, é Rei Mysterio voando. Esse Rei Mysterio de atual da WWE, ele tá uma bosta. O Rei Mysterio, ele é o triplo, quádruplo, mil vezes melhor do que ele tá agora. Eu não gosto nem um pouquinho das lutas dele. Ele faz lances muito bonitos ainda, só que a encenação dele tá chata, o povo foca batendo num lugar nele, ele vai apanhando até aquele lugar no final da luta, depois sai do 619 e ganha. Tá uma coisa chata. O Rei Mysterio, pra ele voltar a ser legal, pra ele voltar a ter um pouco do respeito, ele tem que voltar dessa lesão um pouco mais leve, voltar fazendo a doideira dele e ter um pouquinho de heel turn, porque Rei Mysterio, desde que chegou na WWE, pelo que eu me lembro, sempre foi bonzinho, o cara que sofre depois sai por cima, e é algo que tá me intrigando muito, porque isso tá apagando que o Rei Mysterio é, que é um puta de um lutador, que se não é o melhor da WWE, é porque não deixou ele ser, ou ele não quer ser. Olha, bicho, eu tô impressionado com o que você falou agora, Igor, porque você é um fã do Mysterio e tal, né? Então eu pensei, tipo, que, sei lá, você iria ficar meio chateado com essa ausência aí de 4 a 6 meses, né? Mas tá certo, o lugar dele é com o Cruiserweight, né? Beleza. Mas esse lance de Diga. Só um comentário que assim, eu também, poxa, todo mundo sabe que eu sou fã do Rei Mistério, a minha namorada não aguenta mais eu falar do Rei Mistério, também achou estranho eu estar pensando assim, mas é que aquela coisa, eu analiso o lado do wrestling, o Rei Mistério ele não tá sendo metade do que ele não tá sendo nada comparado ao que ele já foi. Em relação ao show, realmente eu fico triste, pô, quer uma consagração maior do que o World Heavyweight Champion da WWE, pra ele ia ser ótimo, ia ser status, ia ser a segunda vez que ele ia chegar lá. Por parte do show, pode ser que eu esteja um pouquinho assim, é lógico, é legal ver ele lutando. Eu sei que ia fazer um diferencial ver meu ídolo no WrestleMania, mas eu sou da opinião que ele pode melhorar muito, ele pode voltar bem, bem fisicamente, bem mentalmente dessa contusão dele, né? E eu acho que ele pode estar impressionando mais. Eu acho que agora o Ed tá bom onde ele tá. E sinceramente, daqui 4, 5, 6 meses, seja quanto for, eu espero ver outro Rei Mistério, porque esse Rei Mistério de atual, eu não vou sentir muita falta, não. Olha, então, tá. Só continuando aqui o que eu tava dizendo. Eu não sei se vocês concordam comigo, se vocês repararam. Mas esse segmento que tá tendo da Vicky Guerreiro, junto com o Ed, e juntamente aí com o Rei Mistério dando aquela interferência, às vezes, pra mim, isso tá me cheirando a história de mudança de posições aí. O Ed de heel virar face, ou seja, de malvado virar bonzinho, e vice-versa, o Rei Mistério de bonzinho virar malvado. Se isso for verdade, se não for uma loucura minha, eu acho que é uma das piores tentativas de heel turn da história, entendeu? E não vai fazer com que pelo menos com essa tentativa, o Rei Mistério não vai conseguir virar Rio ou não. Eu concordo com você, Marcos. Eu acho que, enfim, esse tipo de heel turn, de mudança para vilão do Rei Mistério, seria horrível. Segmentos com a Vicky Guerreiro estão me dando nojo. Enfim, eu acho que vai ser uma porcaria se estiverem fazendo isso, sinceramente. Não, porque é foda, porque é o seguinte, bicho. Os caras estão insistindo em fazer o Rei Mistério atacar uma pessoa que o público odeia. Não tem como você transformar uma pessoa boa em má a partir do momento que você tá atacando uma pessoa que ninguém gosta. Entendeu? Isso daí, bicho, sei lá, eu não lembro como foi feito o heel turn pro Ed Guerreiro na época que ele tava lá namorando com a China. Se não me engano, foi até relacionado a isso, uma briga lá meio feia tal, que acabou ocasionando o heel turn dele. Mas, bicho, não dá pra engolir que isso seja uma tentativa de levar o Rei Mistério pro lado dos malvados, não, cara. Exatamente, esse é o ponto crucial que eu tô querendo comentar. Aonde que o cara vai ser réu massacrando um réu? Ele vai tirar cada vez mais o ídolo queridinho, adorado. Ele tá agindo, digamos assim, de má índole, tá fazendo carinha de bravo e tudo mais, essas coisas. Mas, tipo, eu acho uma coisa um pouco legal, porque quebra um pouco aquela coisa do Mistério, sempre ele tá sorrindo e tudo mais. É legal, é o personagem dele. Eu posso estar equivocado que ele como réu seria legal. Só que assim, seria bacana se a gente colocasse o Rei Mistério causando mal pros outros. Ele não tá causando mal pra ninguém, ele tá batendo na Vicky Guerreiro, que tá fazendo o papel, digamos, desculpe o termo, de vagabunda do Ed. E eu acho que tá sendo uma storyline idiota, sem sentido. Eu também não acho que o Hell Turn do Rei Mistério nessa situação vai dar certo. E é por isso que eu digo, daqui 4, 5, 6 meses, quando ele voltar, a gente vê o que vai ser feito. Nessas condições eu sou totalmente contra também. Uma coisa também que você comentou, desculpa, é que, enfim, o Ed Guerreiro tinha um personagem que permitia essas coisas. Eu não acho bacana o Rei Mistério como réu, assim, como vilão, não acho que vai ficar legal. Não acho que ele tenha personagem pra isso, e eu acho uma besteira. Eu repito que se tiverem realmente tentando fazer isso. Então ele tá fora, só pra retomar, ele tá fora com uma lesão no bíceps, uma pena, na minha opinião. Foi durante o House Show, 4 a 6 meses, vai passar por operações aí. Só registrar, não, vamos ficar atentos, porque pode acontecer a mesma coisa que aconteceu com o John Cena. Eles falarem, 6 meses, não vai entrar no WrestleMania, blá blá blá, e daqui a pouco ele aparece sem a gente esperar. Fiquem de olho nisso, muito importante, ok? É verdade, até porque esse negócio aí de bíceps não é um músculo peitoral, né? Talvez tenha uma recuperação rápida. Bom, prosseguindo um pouco, senão a gente se alonga aqui o programa inteiro, o podcast inteiro. O que mais que a gente tem rolando essa semana na WWE ou sei lá, Luta Livre Nacional? Bom, temos novidades nacionais no caso, né? Algumas empresas estão chamando, estão convocando, no caso, a BWF para fazer algumas reportagens, algumas matérias, devido às proximidades do Dia das Mulheres. As lutadoras da BWF estão sendo requisitadas e no caso, estamos gravando aqui na segunda-feira, mas até no caso na sexta-feira, e acho que até aqui na www.brasil.com vai estar sendo divulgado alguma coisa, e estamos com planos e projetos que provavelmente vão estar entrando no ar nesse sábado, agora, no próximo sábado dessa semana que está passando, no dia 20, no dia 1º de março, e eu acho que é novidade, coisa que vai vir para alegrar os fãs. Eu não posso liberar agora, fica no ar essa surpresa, mas eu aposto que a WWE vai nos dar uma força e a gente vai estar vendo isso aí. Não, lógico, a gente vai estar sempre dando força para a BWF, até porque faz parte da nossa família, né? A Luta Livre Brasileira também. E é bom que tenha aí planos para que os cavaleiros aí não percam a classe, né? O Igor, o português mandou lembrança. É que eu tô lendo um negócio em inglês e conversando com vocês, aí eu tô meio enrolado, peço desculpas. Mas não vamos perder a classe, porque senão já viu, né? Bom, vamos encerrar então o podcast de hoje. A gente comentou aí sobre várias notícias, tal, comentamos um pouquinho sobre as breves lutas que tiveram no SBT, um pouquinho sobre a ECW com a assinatura de contrato do Colin Delaney. E, meu irmão, a gente volta semana que vem. E Matheus, Igor, muito obrigado pela participação de vocês aqui. Eu é que agradeço, e aliás, eu vou ficar mais gratificado ainda se tivermos a participação dos nossos radioespectadores, né? Porque não sou telespectadores. E estou muito feliz com o nosso trabalho. Infelizmente, a semana passada tivemos alguns probleminhas e não pudemos estar realizando o podcast. Mas é isso aí, conto com vocês dois, sempre contei, e é isso aí, a gente, é nós três brigando aí pela BWF e pela Luta Livre Mundial. Beleza, meu, rádio espectadores foi ótima e vamos contando até mil. Matheus, obrigado pela sua participação. Que isso, eu que agradeço pela oportunidade, eu agradeço a todo mundo que está sempre dando retorno bem positivo, assim, a gente recebeu bastante elogios, então eu agradeço a todo mundo que está ouvindo, que está acessando o site. E não deixe de participar, de mandar sua mensagem pra gente, a gente fica muito agradecido. Esse é o nosso pagamento, quando você participa, quando você fala o que você gostou, o que você não gostou, ok? É isso aí, então, eu também agradeço aí pela sua audiência, por estar sempre aí com a gente, acompanhando o site da WW Brasil, as notícias, o podcast, tudo, enfim, aí tudo que você sempre acompanhou com a gente, dando suas sugestões por e-mails. Pessoal, até peço desculpas se eu não respondo às vezes, mas é que é muito e-mail, entendeu? E não dá para uma pessoa só responder, entendeu? Mas a gente vai fazendo o melhor que pode. Semana que vem, a gente tá aqui de volta, é promessa agora, não tem mais desculpas. Quarta-feira, nós estamos aqui com mais uma edição do podcast da WWE Brasil. Abraço, galera. Um abraço para todo mundo. E se você quiser falar diretamente comigo lá na seção de equipe, tem meu e-mail, pode falar, pode chegar. Meu e-mail tá lá, a gente pode conversar. Um abraço para todo mundo, um prazerzão estar aqui de novo. Eu também estou aí disposto, em qualquer dúvida ou xingamento que tiverem para fazer, eu estou aí para receber. Estamos de portas abertas a críticas, sugestões e pedidos, e é isso aí. Um abraço para todos e obrigado por ouvir mais uma vez nosso programa. Beleza, então, galera, até a semana que vem com mais um podcast da www.brasil.com. Tchau, pessoal!